Já enxerguei aquilo que tu não consegue ver, já percebi. Seus erros me aproximam de você. Sua loucura é normal e pra mim tanto faz. Se tá trazendo calma ou tirando a minha paz. Sabe o caminho que vai ser melhor. Se a chance é pequena, a coragem é maior. Por mais que muitos te julguem errada, mato organizado e a vida bagunçada. Bagunçada. Ela tá solta tipo pássaro no céu, e esse seu corpo já não quer ser de ninguém. Perdeu a chave desse coração bandido, e a maquiagem já não esconde a atitude que ela pra tem. Que negar se esse seu jeito é o que te faz sorrir? O sofrimento é passageiro e te fez descobrir que sua beleza é mais bonita que o pôr do sol, que seu olhar reflete mais que a luz de um farol. Já enxerguei aquilo que tu não consegue ver, já percebi. Seus erros me aproximam de você. Sua loucura é normal e pra mim tanto faz. Se tá trazendo calma ou tirando a minha paz. Minutos te julgue errada, mato organizado e a vida bagunçada. Não sabe o caminho que vai ser melhor. Se a chance é pequena, a coragem é maior. Coração de vagabundo ela toma de assalto. E que princesa pode sim descer do salto? Chegar em casa de manhã sem saber quem beijou, mas com a certeza que a noite aproveitou. O relacionamento sério deixa cicatriz. Hoje ela tá sozinha, mas muito mais feliz. Saiu pra noite e voltou louca já pela manhã. Quero que saiba, mesmo assim ainda sou seu fã. Já enxerguei aquilo que tu não consegue ver, já percebi. Seus erros me aproximam de você. Sua loucura é normal e pra mim tanto faz. Se tá trazendo calma ou tirando a minha paz. Sabe o caminho que vai ser melhor. Se a chance é pequena, a coragem é maior. Por mais que muitos te julguem errada, mato organizado e a vida bagunçada. Bagunçada.